contra a calçada portuguesa e os pis. E o alcatrão. É os pis. É os pis. É os pis. Contra o asfalto. Contra... Rádio Paralelo. A partir de montras desde 2016. La cumbia, hombre. Para mí personalmente eso es... Bueno, se tienen muchas versiones, eso es verdad que hay muchas versiones. Es Hilda. El Caribe me suena a cumbia, chandé, a tambora, a pajarito, pero también me suenan a tambores, a gaitas, a millo, a las voces de nuestras cantadoras y cantadores. Buenas noches, Eu sou DJ Macúmbia e este é o segundo episódio de Música Cúmbia aqui na Rádio Paralelo. Podem nos seguir em www.indimedia.pt e já sabem, eu estou sábado quinzenalmente às 20 e nos sábados que eu não estou, podem seguir o programa de Cacofonia, que é um programa de música portuguesa. Então, hoje, como já devem ter entendido, o nosso programa é sobre a Cúmbia do Caribe, que é de onde dizem que surgiu a cúmbia. Então, tal como falei no último episódio, a cúmbia, há várias teorias que surgiu no Rio Madalena, outras teorias que surgiu noutras zonas da Colômbia, não se sabe bem. O que se sabe é que a cúmbia deriva da palavra cumbé, que significa festa em africano. E havia teorias que já existia cúmbia em África, mas mais recentemente novos estudos indicam que não, que a cúmbia surge de uma mistura que diz muito sobre a história da América Latina. Então o que é que a cúmbia é? É uma mistura dos tambores de África, das gaitas dos indígenas e das letras e das vestimentas da Europa. Então por aqui só já podemos saber um bocadinho da história da América Latina, não é? Do que é que foi ali acontecendo e a evolução. A música traz-nos muito isto, não é? Uma pessoa que quando escuta música de algum lugar também conhece um pouco da sua história e do seu passado. Então hoje vamos um bocadinho às raízes da cúmbia e à cúmbia assim mais antiga, mais original, a cúmbia mais de tambores, com gaitas. E então deixo-vos de seguida com duas cumbiazinhas dessas mais tribais, mais tradicionais, mais... Sim, é isso, mais tribais. Espero que gostem e até já. del encuentro entre tres continentes, África, América y Europa. Y eso es algo súper importante. Para cantarle a Colombia y a Nueva York. después de Venezuela, después de Venezuela, es Colombia querida, mi segunda tierra, es Colombia querida, mi segunda tierra. El Chiquiaya añoranza, son dos sitios muy finos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos, donde al compás de la cumbia bailan los latinos. Vamos colombianos, levanten las manos al sonar esta cumbia que les canta un hermano, al sonar esta cumbia que les canta un hermano. Guajira, baila mi Colombia entera. Pessoal, eram para ser duas, mas foram quatro, porque eu acho que vocês estão aqui para ouvir cúmbia, não é para me ouvir, pois ficam fartos de me ouvir. Então pronto, passei assim quatro musiquinhas de seguida, quatro cúmbias assim mais tradicionais. Então começamos com os Gaiteiros São Jacinto, que são assim os mestres da cúmbia, os raízes da cúmbia, não é? São uma banda que tem mais de 70 anos a fazer cúmbia e que usa aquelas gaitas tribais e alguns tambores também tribais. Depois passamos para a Etelvina Maldonado com a música Llego a la Cumbia, que esta tem mais enfoque, não tanto nas gaitas, mas mais nos tambores. Passamos para a Aniceto Molina com a música El Camino es Culebrero, que é um artista de El Salvador. E terminamos com Pastor López, que é um artista venezuelano. Então hoje eu quero falar-vos assim um bocadinho desta cumbia tribal, desta cumbia mais tradicional e do tipo de cumbia que se faz em cada país do Caribe. De seguida, saímos da cúmbia tradicional, não é? Vamos passar para o seu oposto. Vamos entrar na cúmbia contemporânea. Vamos ouvir duas bandas, que são bandas que tocam na atualidade e que fazem cúmbia atualmente. E como podem ver, já nada tem que ver com essas gaitas e tambores tradicionais, mas que tem aquele tchac tchac tchac tchac tchac tchac tchac da cúmbia, que é tão característico à cúmbia, não é? Pronto, espero que estejam a gostar. Deixo-vos agora então com duas bandas assim contemporâneas. E depois, mais para a frente, falamos mais um bocadinho. Até já! conjuro entra por mis oídos. Me invita y me lleva. Me pone sexy. Esta noche contigo voy a pegar. Thank you. psico psicodélica, psico psico psico psico psico psicodélica. Revolución psicodélica, psico psicodélica. Revolución psicodélica, psico psicodélica. Revolución psicodélica, psico psicodélica. Revolución psicodélica, psico psicodélica. Bailando toda la noche con Diana y con Milena, Milena, la Elena, la prima Cartagena. Ya párate que no tenga pena, si no te han invitado a meterte a la verbena. No hagas la fila como gente buena, no hagas la fila como gente buena, no hagas la fila como gente buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, ese proceso largo ha pasado de todo. Son tantos caminos que toma nuestra música que son impresionantes. Diría que en Latinoamérica, aquí en Colombia, en México, en Chile, en Argentina, ha habido un revuelo muy interesante con la cumbia. Mucha gente joven, muchos grupos que están además mezclando, o sea, están retomando la cumbia y la están reinventando. Acabamos de ouvir Bomba Estéreo e antes tínhamos ouvido Cumbia Cosmonauts. Agora vamos entrar outra vez na cumbia mais antiguinha, ou vamos voltar aos anos 70, E não sei se recordam, no último episódio eu falei que Celso Pinha tocava um estilo de cumbia que era a cumbia rebarrada, que era um estilo de cumbia que se ouvia nos subúrbios e nos bairros mais problemáticos de Monterrey. No entanto, essa cumbia não é uma cumbia que foi criada por Celso Pinha. Ela é uma cumbia que foi criada por André Landeiro, que é um artista, um acordeonista venezuelano, e que foi quem divulgou, quem criou este estilo de cumbia que era a cumbia rebarrada. Só que na altura de André Landeiro, esta cumbia não foi muito divulgada, não foi muito tornada conhecida. Quem a tornou conhecida foi Celso Pinha, e Celso Pinha sempre disse, se virem as entrevistas do início da carreira de Celso Pinha, ele diz que vai fazer a cumbia de André Landeiro e que vai resgatar a cumbia de André Landeiro, que é esta cumbia rebarrada. Então, de seguida, vamos ouvir uma música mais conhecida de André Landeiro, que se chama Bailando Cumbia, e que, por acaso, é a música principal daquele filme que eu falei também na última emissão, que se chama Ya No Estoy Aquí. Depois, vamos ouvir Rebeca Lane, que é uma artista da Guatemala, e aqui já voltamos um bocadinho a entrar no contemporâneo, já é uma, não só no contemporâneo, mas também já é um bocadinho de estilo, que já está, hoje o episódio é do Caribe, não é? Então já é um bocadinho de estilo da música também da América Central, e eu quero que vocês vejam essas diferenças entre a cumbia colombiana, a cumbia venezuelana, que é cumbia do Caribe, mas é a cumbia de América do Sul. México é uma cumbia da América Central, mas tem este estilo de cumbia rebarrada que é muito específico. E agora vamos entrar nesta cumbia, na cumbia de centro-americana, que vamos começar com Rebeca Lana, como eu tinha dito, e depois vamos passar para Pasaje San Cristóbal, que é uma banda das Honduras, e depois Los Chinchillos del Caribe, que é uma banda de Puerto Rico. E aqui já vão começar a ver que a cumbia já é muito diferente da cumbia colombiana, ou da cumbia venezuelana, ou mesmo da cumbia peruana, que ouvimos no último episódio. É uma cumbia aqui que já mistura um bocadinho de cumbia com rap, com reggaeton. Já é um estilo muito mais específico ali daqueles países da América Central. Então espero que gostem, que desfrutem, e já falando mais um bocadinho. Até já! Me parece que te vi bailando un día, me parece que te vi muy zaramulla, en la plaza de la tierra mía, bailando cumbia, bailando cumbia. Recuerdo aquella linda melodía y el ritmo que llevaba tu cintura. Recuerdo que bailando me decía, qué sabrosura, qué sabrosura. Oh. pienso en otra cosa. Ay, ay, ay. Por estar pensando en ti, por estar pensando en ti, yo no pienso en otra cosa. Con instrumentos autóctonos. Se murió el negro Montero, el amo blanco lo mató, dejó de gemir la gaita y el velorio comenzó. Eso es autóctono. los ojos de los enterrados se cerrarán juntos el día de la justicia o no se cerrarán. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo Isil. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80, tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés, defendiendo intereses de los ricos. Tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, hay que matar mayorías. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intenta borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Es genocida, no soy yo. Nunca podrán imponer amnesia histórica en nuestra memoria colectiva. Pueblo Isil ya te llevó a juicio. La jueza Jazmín Barrios dijo, él sí lo hizo. Durante días escuchaste el suplicio de gente tan valiente que se niega al olvido. El poder logró que se anulara el proceso. Empresarios dinosaurios forzaron el retroceso. Lo que ellos temen es que ya perdimos el miedo. Renacimos de la tierra con todos nuestros muertos. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria. Genocidio no es ya solo una lucha de nosotros en el país, sino que también es un reclamo en el mundo que se juzgue y se condene a los genocidas en Guatemala. Sí hubo genocidio. Nos vamos con otra llamada. Dímelo, ¿qué te puedo complacer esta mañana? Esa que se escucha al fondo, por favor, ponla. Claro, mamita, yo te la pongo. Bueno, entonces nos vamos con este éxito. Cumbia urbana, Gabriel Científico, Willy 213, Catramán. Cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana, la que vacila los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Y esto es pa' la 12, pa' la 17, pa' la verdurera que tiene carrera como J-Lo y baila como se mueve Shakira. Los hombres la miran y se reviran con su pantalón, caminando y meneando el vagón. así que gózalo con ganas y ponte a bailar. Y dale mueve, el cheto. Dale mueve pa' que vean los del gueto. Pa' que bailen los blanquitos y los prietos. Y que gocen este track completo. Cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacilan los panas. La que bailan las mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacilan los panas. La que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Que es la cumbia urbana, pa' que baile tu tía, pa' que baile tu hermana, pa' que baile tu abuela, pa' que baile tu mamá, que lo baile la maquiladora, que le suban los viejitos a su grabadora, que esto se baila en el pasaje San Cristóbal, lo bailan las vecinas, lo bailan con las escobas, lo bailan en la Lima, también en Corozal, lo bailan en la Sevi, la ciudad del Zorzal. Este ritmo se transmite por jeringa, se come y se disfruta como si fuera candinga, lo bailan las latinas, la catracha y la gringa. Tírate un paso pa' que gocen en la finca, que el dembow está azotando bien macizo. Quiero ver a todo el mundo dándole hasta el piso. Yo soy un versátil cuando te improviso. Mami, a mí me gusta cuando mueves tu ese guiso. Cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacilan los panas. La que bailan las mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacila los panas, la que baila la mami hasta por la mañana y con ganas. Dale mami, dale esa cachipa. Mete esa que mete ese trasero de avispa. Que se ve tan bueno, muévelo bien rico. Saca ese pechito, ven y dame un besito. Disfrútate esta cumbia, gózala completa. Baila con tacones, zapatillas o chancleta. Que nadie te para, que esto es gozadera. De derecha a izquierda mami, mueve esa cadera. Cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacilan los panas. La que bailan las mami hasta por la mañana y con ganas. Y cumbia, esta es la cumbia urbana. La que vacilan los panas. La que bailan las mami hasta por la mañana y con ganas. ¡Hueva! Esto es mi flow de barrio. Willy 213, Tavi el científico, Catraman. Y esto se baila despacio y con calma. Esto se baila despacio y con calma. Que de la pista pues se encarga Mario Palma. ¿Vos sabés? Oye, esto sí es cumbia. Saludito pa' San Pedro, pa' la Lima. Saludito pa' Progreso, Raco, pa' Tegucigalpa. Para todos los campos bananeros, papá. Los rapiditos, los colectivos. Para todos los buceros. La ruta 2, la 4. Esto es para toda la gente humilde. De parte de Willy el 213, Catraman, Tavi el científico, Mario Palma. Qué loquera. Los chinchillos del Caribe, baby. Y andamos peligrosos. Soy peligroso. Y ponte peligrosa. Temerario, solitario del Caribe. Dicen que soy. No venimos a buscar problemas. Venimos a causar. Cierren puertas y ventanas. Saca el whisky, marihuana. Que hoy andamos peligroso, baby, ando belicoso. Y esa nalga en movimiento a mí me están poniendo ansioso. No, no, te pongas tímida, sigue la tibia. Esto es el Caribe más caliente que Siria. Déjame ver tu furia, peli negro vivía. Hoy lo bailamos hasta debajo en la lluvia. Cumbia caliente, que no te la cuenten. Es pa' que experimente un sabor diferente. Aquí ya somos grandes, no te hagas la inocente. Esto es peligroso, al adolescente. Así que ponte mala lo que te dé la gana. Coge guille de agriporno alemana. No me mires con esa carita cristiana. Andaba pesadita y saliste liviana. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Ah, ah, ah. Dale ponte peligrosa, baby. Del Caribe. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Andamos peligrosos. Temerario, solitario del Caribe. Dice se puso peligroso. Es que tu minifalda me tiene visorioco. Wiki 12 años bien chilling con coco. Como Johnny Cash pistoleando a los locos. Andamos con los lobos fumando billete. Indecita, qué bonito está ese corte. Con arco y flecha cazando los changos. Audi los chichillos pinguillados de Django. Los chinchillos del Caribe, baby. Audi, Mr. Shadow y el Feleán. New school with the old school. Esto es cumbia para ti. Esto es cumbia para ti. Esto está muy adelantado, papi. Tú sigue ahí dándole cintura a la cumbia. Y andamos peligrosos. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Dale ponte peligrosa, baby. Estamos mesmo a terminar. E antes de me ir embora, vou-vos deixar aqui com uma música que descobri há pouco tempo e que conta a história da cúmbia. E quem entende castelhano, por favor, esteja atento à letra para perceber o que é que diz, não é? E o que é a cúmbia e porque é que a cúmbia surge. E para quem não entender, vou fazer aqui um pequeno resumo sobre o que é a cúmbia. Então, há muitos estudos que indicam, não é, que a cúmbia era uma necessidade muito grande, que havia uma necessidade máxima de liberdade. Porquê? Porque a cúmbia surge, como eu já expliquei, da fusão de três culturas e surge de uma época em que havia escravatura, em que havia muita exploração humana, quer física, mas também muito emocional, muito intelectual, com a história dos descobrimentos, não é? Houve uma imposição vinda de Espanha aos indígenas e aos países que já habitavam os países do Sul, da América do Sul, para a imposição de um novo ideal, que era a nível de religião, de vários ideais que eram completamente novos. E isso era muito sofredor para aqueles povos que lá viviam, além de tudo o resto, não é? Do esforço físico, da escravatura, tudo isso. Então diz-se que a cúmbia surgiu como forma de libertar essas penas, de libertar essa angústia, como forma de uma ânsia por liberdade e como forma de resistência também. E ainda hoje a cúmbia é um bocadinho usada como isto, não é? A cúmbia é usada como forma como música de resistência, mas também a cúmbia traz-nos esta alegria, esta vontade de dançar, mesmo que nós estejamos muito mal, não é? Ou eu às vezes acordo deprimida, acordo, sei lá, não me apetece, não estou virada para nada, mas ouço cúmbia e aquilo mudou o meu dia. Então ainda hoje tem esta capacidade de nos mudar, de nos transmutar sentimentos e de nos trazer coisas boas, mesmo que nós estejamos mal. Então, há alguns estudos que indicam que, de facto, este foi o grande objetivo da cúmbia, foi trazer um lado feliz, uma lufada de ar fresco naquelas vidas tão, tão dolorosas e naquela forma tão dolorosa de viver. E pronto, queria-vos deixar com esta partilha. E isto é mais um dos motivos, não é? Porque me faz gostar, porque eu gosto tanto de cúmbia, este lado de liberdade, que é uma coisa que eu preservo muito. Então, pronto, ficam com esta ideia, que da próxima vez que tiverem mal, ouçam uma cúmbia e depois digam-me se a coisa melhorou, se atenuou, se não, e como é que foi. Mas quero que fiquem com esta ideia. A Cumbia foi sempre uma música de resistência, de libertação, de luta, e ainda hoje continua a ser, e espero que continuará a ser por muito tempo. Então vou-me despedir com esta música que descobri há pouco tempo, que é de Pinico e Kinky Electronic Noise. Eu sinceramente nem sei quem eles são, só descobri esta música deles. Sei que são de música eletrónica, penso que são dos Estados Unidos, mas hei de pesquisar mais sobre eles e depois também vos digo. E pronto, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Qualquer crítica, qualquer coisa que acham que devo melhorar no programa, sugestões de música, sugestões de temas, mandem-me, falem comigo, para ver se a gente melhora cada vez mais o programa. E pronto, eu acho que na próxima emissão, a princípio, o programa será sobre cumbia argentina. Portanto, se quiserem mandar sugestões, estão à vontade. Se não, sintonizem, já sabem, sábados, 20 horas, em www.indimedia.pt. Espero que tenham gostado. Uma boa semana para vocês e até já. Até à próxima. Anda a contarte un pedacito de la historia. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? Yo nací en las orillas del río Magdalena. Mi papá era un tambor africano de madera buena. Mi ma es una gaita nacida en su taita. Tairona y guayú, bambú y voz de flauta. Alta y esbelta con plumas en su boca. Oyó la voz de papi y se volvió loca. Toca ese ritmo, libérame la raza. Y así se unieron tocando en la fogata. Era el siglo XVII en Santa Marta, propiedad humana. Llegaba en barcos de carga a cortar caña partiéndose la nuca. Indias violadas por diablos y juez que regalaban alcohol y lentejuela y saludaban a los indios con sábana y varicela. En esa escuela me engendraron mis padres pa' celebrar y rebelarse con el baile. No me llamo, ya yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Mi nombre vino de la palabra cumbé, el baile de Guinea donde es mi DNA. Vestía de blanco con polleras y machetes, sombrero vuelteado, pañoleta y mis aretes. Los españoles me enseñaron la estructura, porque de África robaron mi cultura. Mi mente alegre, mi pene guacharaca, chango es mi dios, mis ojos son dos maracas. Saqué de mami la paz e inspiración, y de mi padre fuerza y tremendo son. Mi canción llegó al mercado y de ahí me encontró un clarinete, un saxofón y crecí. Seguí pa' dentro a Momposita Malameque, esclavo libre, ahora me dedico al trueque. En los festivos resonaba por la plaza, prendí la vela y la verbena por mi raza. Yo me llamo, ya yo soy la reina, ¿por dónde voy? No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Yo le di la vida al maestro Lucho Bermúdez, Pacho Galán y el mundo Aria, no lo dudes. Tuve amores con acordeón alemana y me innovó Alejo con su cachucha bacana. En Barranquilla soy reina del carnaval, masterizado por Corralero de Majagual. Con los gaiteros de San Jacinto la vacilo, Toto y Petrona siempre sienten lo que digo, porque conmigo llegó el porro y el danzón. Soy colombiano y colombiana cimarrón, bariboyera, cienaguera y tabaquera. Y ahora me bailan y me gozan donde quiera. Me fui a Argentina, Perú y a México. Con Celso Piña la trilla se resonó. Ahora me toca, me mezclan y me remezclan. Me llamo cumbia pa' que bailes y me vendas. Me llamo cumbia, me llamo cumbia. Me llamo cumbia, para que no se te olvide. Yeah. Stay true to your roots, man. Don't forget where you're going. Colombia es tu casa, papá. Oye, Kinky. Ustedes saben lo que fue la conquista española, la colonización. Estos instrumentos, por ejemplo, la gaita, los españoles no lo entendían. Y ellos decían que era música del diablo. Pues sabes que ellos llegaron no solamente a descubrir nuevas tierras, sino a catequizar, a ampliar el concepto religioso en estas regiones, que los indios catequizarlo, creo que no lo han conseguido. Por hipocresía, nos enseñaron a ser hipócritas, porque los indios y los negros aceptan que son cristianos, pero ellos tienen sus propios ritos, se manifiestan en la música, en las danzas y en los entierros, en los velorios, que no creen en eso, pero lo aceptan.